O que adianta o seu ouro, a sua prata, a sua joia, seu carro importado, a sua mansão? O que adianta os seus estudos se você não tem Jesus no seu coração? Preste atenção, aí periferia, o que eu estou falando é pra você se preparar. No grande dia, você tem que orar, buscar a Deus de toda a sua alma. Então é melhor começar a pensar no que fazer para buscar esse Deus verdadeiro, esse Deus único, supremo, aquele que te dá a vida. Preste atenção, pense nisso, reflita, pensa nisso. Busque Jesus Cristo enquanto é tempo, pois a Bíblia diz: se você buscar, você vai encontrar. Então eu quero te dizer pra você, e o que tem, pra quem será? Chegou a hora de quem quis ver pra quê. O trem estava louco para pegar você. Que não vê, que está cego, que está prego. Seu inimigo a partir de agora se chamará ego. As barreiras humanas que você emana, toda noite maquino mal na sua cama. No ar, sinto o odor do tabaco, bitucas de cigarro espalhadas pelo chão de taco. Mas podre que seu pulmão, apenas seu futuro. Se você permanecer com esse coração duro, realmente viver sem Jesus é inseguro. Por favor, não apague a luz em um quarto escuro. Sem retrospecto, pense em se matar, mas nem ao menos sabe o que existe do lado de lá. A morte é apenas o princípio da aflição pra quem não aceitou Jesus em seu coração. Pelo contrário, se tornou obstinado, pensou que era malandro, acabou sendo o otário. Põe um CD pra rolar, tenta relaxar, lendo um livro qualquer, tenta meditar. Mas nada e ninguém poderá te ajudar. Se é o Senhor, rei do universo, você não clama. E o que tem, pra que será? E o que tem, pra que será? E o que tem, pra que será? E o que tem, pra que será? Pra quem será? Ser o que é, tem um raciocínio negativo, um instinto violentamente ativo. Seu amor é quase nada, só pode ser visto claramente pela lente microscópica ampliada. Deu lugar ao ódio, e tudo que pode faz para subir no pódio. Quando está cheio da grana diz, eu tudo posso. Aprendeu a dizer eu, se esqueceu de dizer nosso. Sua meta é exclusivamente monetária, ver os zeros crescendo no saldo da conta bancária. Na igreja nunca mais pôs os pés, pegou sua bíblia e rasgou Malaquias 3:10. Saiu nervoso, disse que não quer preencher o coração e sim o bolso. De Deus eu não preciso, pela grana eu mato e escravizo. Só que não sabe que no fim de sua escada, no topo mais alto de sua escalada, existe uma mão chamada justiça divina, pronta para bater os exaltados até a ruína. E o que tem, pra quem será? E o que tem, pra quem será? E o que tem, pra quem será? E o que tem? Será? Pense nisso todos os dias que você acordar e fica ligeiro. Pensa nisso, se prepara para o grande dia. Busca Deus enquanto é tempo. Pense em nome de Jesus e busca Ele enquanto é tempo. Para a glória do Deus vivo. Glória a Deus! Tech mix do universo. A vida é como um disco, não me arrisco a viver do lado inverso. Longe de Deus, no pit lento, como uma vida que não anda e desanda a cada momento. Saiba que o tempo é justiceiro e não tem tempo de errar o tiro certeiro. Projeto disparado bem no meio da festa do mano que a cada segundo só fez o que não presta. Achou que a vida era festa e o que restou delas depositada no caixão. As últimas velas, as tias velhas consolam a mãe de luto. Manda acorde, sua vida não é um disco duplo. Eu te falo a verdade, aqui ninguém reencarna. Então me entregue a Jesus, meu truta, sua alma. Vida em LP, lado A, lado B. Decida ser, e Deus dê paz para você viver.